Controle Salvador, boa noite, web 7, 5827. 5827, boa noite, pilô 360, saída da Elba, Cordileira. Cordileira, por favor, pode ser, assumindo 360. Cordileira. Ah, muito obrigado, Cordileira. Ali, Benete, pro gol no 604. Pegou no 604? Está autorizado LS no 604. Obrigado. Está restrito ao nível 320. Restrito 320, 5827. P04, chame a torre em 118.95. 118.95? 95. 118.95, obrigado. Controle Salvador, Webjet 6748, cruzando 215 para o 150, ciente da IAN. Webjet 6748, identifique, boa noite, desça para 2.000 pés. Ajuste de altímetro em 10.18. Chegada a mar e voe para de duna, reporte estabilizado LS. Webjet 6748, descendo para 2000 pés, com 1018, chegada na área, voando na proa de turno 748, aciona a identificação. Salve Salvador, muito boa noite, Otana 3858, ciente da Yankee, Fortaleza 370. Atualizado Fortaleza nível 370, Persolo 19, decola da 10 com curva esquerda na Momo Frote 208, controle. O transponder 5013, 3858, aqui a posição é 05. Chamada, obrigado, 3858. Controle 5827, pode já chamar o centro. Afirmativo, 125, décima 1, 13325, boa noite. 251, 3325, obrigado, boa noite. Salvador, 3662, para Natal, 3704. Salve Salvador, uma boa noite, é o Gol 604, livrando. Juliette na 604. Boa noite, o azul 407-1, licente da Yankee, 340 para Campinas, por gentileza. 4071. Siga, 3.062, pronto. 3.062, pronto. Zero, Upas do Luna, zero, perfil da Pucas de Par, primeira curva à esquerda. Transponder 5012, controle 1208, na 3662. Afirmativo, pontão 08, pronto para pushback e acionamento. Afirmativo, repostará, na 3662. Violete, portão 2, o gol no 604, obrigado. Próximo 4471. Três campeãs, via rota do Pan, decola da 1-0, curva direita da Euler da Bridge. Após o Bridge, para Zulu, na meia, brava até Zulu e rota do plano de voo. 5-0 no meio, transponder, 208 ao controle, 4071. Agora. Solo Salvador, Ocean Air 6310, pushback acionamento 06. 089, boa noite, gente da Yankee, que está na posição 09. 089, copia para você. Autorizado Galeão, nível 360, pesulou no zero após derrota do plano da corda 1-0, curva direita da Elida Bridge, 208 ao controle, 50 no 4, transponde para um 889 da Gol. Solo está 3662, pronto, pushback, portal 0E. 3662, bora. Negativo, estou esperando os funcionários da Infraero tirar o finger do tampa vir tirar o nosso aqui. Solo 33858, puxa, acionamento 05. 33858, puxa, acionamento. 3310, confirma, está autorizado o push. 6310, sem problema, aguardando, 6310. Solo Salvador, TAM 3165, gentileza, autorização, Galeão 360. Ok, então, Alta Zé Galeão 360, Alpes do Luno 0, decola 10, curva direita, a saída é Dael, Leda e Bridge. E o controle é 1208, o transporte 5020, tá 3165. Trabalhamos 3165. Para o táxi, tá 666, 167 a bordo, 12h40, o alternado será Fortaleza. Após a passagem do TAM, poxa, aciona, vai chamar pro táxi, né? 3-0. Salvador, tá no 3165, tá no 10, pushback, acionamento. Número 2, aguardando.

Para o táxi do Xanair 6310, acionado com 4 horas e 10 de autonomia, alternativa é Aracaju. Estamos com 160 a bordo. Pátio. 1895 é a torre, rapaz. Obrigado, boa noite. Solo azul 4071 na posição 1 para pushback acionamento. Aguardo, 471. Fala, boa noite, adicionado para o táxi. Temos 134 a bordo, 350 alternando Campinas. Solo Salvador, Web 6748, Libro. Alfa 210, 6748. Autorizado, chama táxi 3165. controle Salvador, Oxenia 6313. Oxenia 6313, identifica a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil pés, no 019, chamamos direto, nós perdemos contato com o recife aqui. Gente. Qual seria o número da aproximação do Oxenia 6313, por favor? Número 1. Número 1. Havia possibilidade de prodiduna? Mantenha a chegada, Oxenia 6313, aguarde. Permitivo, mantenha a chegada. Salvador, é o 3662. 3662, contato radar, 370, sai da PUC. 370 na PUC. Confirmando, está 3662. Tem livre ascensão para qual nível? 370, confere? 370, obrigado. Caixa 3165, 143, 4 horas de barulho. 143, 4 horas de barulho. Passaia suas linhas, suas expectativas. Interior, passaia suas pés, passaia suas linhas, suas instrumentais, suas mãos e assim. Passaia suas pés, passaia suas linhas, suas Obrigado, 019, Apache Wind Alpha 295. Após o tanto autorizado, 01, chama táxi 4071. O som vazou 4071. Apenas confirmar com o controle se nós estamos livres da restrição de Indael de altitude. Pois é, eu procurei em algum lugar que tivesse escrito aí, tem o nome do Rotan, que diz que é a 28 só. Tá, não precisa ser agora não, mais tarde, talvez só para passar para a empresa que nós não temos esse Rotan.